CD 22. Capítulo 22. Bento Lucas subiu a escada de madeira, chegando com facilidade à cobertura de concreto. Abaixo daquela cobertura, com um intervalo de uns 4 ou 5 metros, ficava o palco do Teatro de Arena do Parque Vila Lobos. O palco era circundado por uma arquibancada igualmente feita de concreto, toda cinza, onde no passado skatistas e patinadores exercitavam suas habilidades na falta de espetáculos a céu aberto. Lucas olhou para o ponto 50 instalado no concreto. Um soldado lustrava o cano da deita-corno com esmero, enquanto outro verificava a fita de projéteis que descia ao lado da arma de fogo e enrodilhava-se no chão. O céu estava limpo e decorado com um azul encantador. Lucas sentia o vento forte batendo em seu rosto, provocando o costumeiro tilintar de sua cota de malha. Sem saber por quê, sua mão foi à imagem de São Jorge em seu peito, e ele suspirou. Pensou em Ana e no bebê que crescia no ventre da mulher amada. Sentiu saudades de casa como nunca tinha sentido. Afugentou os pensamentos. Tinha uma missão. Era preciso reconquistar São Paulo antes de pensar em São Vítor. Colocou as mãos em concha acima dos olhos para poder enxergar melhor, evitando os raios de sol. Toda a faixa de concreto que se estendia até os fundos do magnífico parque fora tomada por soldados, equipamentos e barracas, formando um acampamento avançado dentro da velha São Paulo. Cravar aquele posto ali na região, próximos da Ponte do Jaguaré, Praça Pan-Americana, Marginal Pinheiros e Ceagesp, não fora tarefa extremamente fácil. Tiveram de enfrentar um grupo de mulos armados escondidos no meio do mato, que tomaram asfalto e também dentro de velhas mansões e apartamentos que circundavam o parque. Na primeira noite, receberam visita de vampiros. O enxame de noturnos foi debelado pela espada dos combatentes e a providencial cobertura de Tupã. Neste novo episódio, mais uma vez os soldados e bentos veteranos foram surpreendidos pela desenvoltura do novato Bento Rogério, o baixinho arretado, como chamavam alguns dos soldados. Não era à toa que aquele rapaz tinha chegado ao tricampeonato mundial e 2 ouros em Olimpíadas. Ele era uma fera com a espada. Tinha um domínio quase mágico da contenda. Os que testemunharam o bailado do espadachim entre as feras armadas tinham dito que parecia impossível a qualquer inimigo se aproximar do guerreiro novato sem ter o corpo atingido pela lâmina prateada. Por isso, ao redor de Rogério, o amontoado de vampiros destruídos, feridos, gritando e agonizando era no mínimo 3 vezes maior que junto aos demais. Rogério era rápido e ligeiro, como os bentos costumavam ser, mas seus movimentos eram diferentes, eram argutos e certeiros. Destemido, como a magia em torno dos de sua raça os fazia ser, era ainda um artista com a espada, algo insuperável. Juntando o esforço dos bentos, dos soldados com as armas de fogo e do glorioso Tupã, os vampiros recuaram, debandaram de forma estrondosa, vergonhosa e previsível. Sim, previsível. Lucas estava orgulhoso de seu exército. Aqueles homens, outrora acuados pela noite e pelas horas de sombra, agora se viam de cabeça erguida e paulatinamente retomando seu lugar de origem. As ruas da velha São Paulo em pouco tempo voltariam a ser transitáveis, habitadas, se assim o quisessem, os mais saudosistas. Os soldados estavam confiantes e, com o milagre do surgimento cada vez maior de guerreiros bentos, crescia no coração de toda a população a certeza de que os anos ruins tinham chegado ao fim. O sorriso de Lucas morreu no rosto quando voltou-se para as mansões do outro lado da rua, além das grades do Parque Vila Lobos. Seria pouco provável que alguém quisesse voltar a viver naquele lugar. Não voltariam tão cedo. As ervas daninhas tinham tomado as casas e a cidade toda transpirava abandono, envelhecimento e tristeza. Quantas memórias não teriam morrido dentro daqueles casarões? Quanta gente não deveria ter vivido seus derradeiros minutos nas ruas enlouquecidas da cidade nas primeiras e apocalípticas noites pós-noite maldita? Inúmeras. Lucas tentava imaginar, mas sabia que não poderia alcançar o horror que fora instaurado ao seu redor. Enquanto ele, como tantos milhares, fora apanhado pelo sono inexplicável, muitos viveram uma realidade pavorosa, tendo de fugir, abandonar seus lares, ameaçados desde então por terríveis demônios da noite, criaturas de dentes longos e sedentas por sangue humano. Esses bichos das sombras tinham empurrado a humanidade um andar para baixo na cadeia alimentar. Aparentemente, eram como gente, eram seres humanos, mas não era bem assim que a coisa funcionava. Eram monstros que, impelidos por uma sede assassina, caçavam seus quase semelhantes para cravar-lhes os caninos e tomar-lhes a vida. Vida, vida que tinha cessado daquela noite em diante. Seus iguais passaram a viver outra realidade, assistindo a toda a estrutura social mantida por eras ruir em questão de semanas. Distribuição de água, luz, internet, sistema bancário e econômico, tudo indo ao chão. A palavra de ordem era fugir e se esconder, sobreviver aos malditos noturnos, retomar o fôlego nas horas de sol e rezar e lutar nas horas de escuridão. Mas, graças ao cumprimento da bendita profecia, agora uma A humanidade estava virando o jogo. Com o retorno das ondas de rádio e a atividade de Tupã, estavam botando as feras para correr. Lucas olhou para a outra face do Parque Vila Lobos, os fundos da área verde, os maravilhosos edifícios que se perfilavam próximos ao shopping, que também levava o nome do maestro, tinham sido reduzidos a imensos carvões consumidos pelo grande incêndio pós-noite maldita. Mesmo assim, não via um cenário triste diante de seus olhos. O sol que descia no horizonte parecia indicar às aves o caminho dos ninhos feitos nos esqueletos de edifícios. De onde estava, Lucas via dezenas de bandos de garças brancas voando baixo, próximas ao leito do rio Pinheiros, que depois subiam e tomavam um dos edifícios aos fundos do complexo. Outras aves de tantas cores obedeciam ao mesmo ritual, voando em bandos numerosos, viam e passavam pelo rio, dirigindo-se às sacadas dos prédios e aglutinavam-se, formando blocos vivos e barulhentos. Seus olhos desviaram-se dos prédios queimados e do voo dos pássaros para uma torre dentro do parque. A torre servia de observatório e também de defesa, pois via, escapando de uma das grandes aberturas, o cano longo de outra deita-corno, ponto 50. Não demoraria muito até a noite chegar. Talvez os noturnos voltassem, por isso seria boa ideia passar em revista o acampamento todo, verificando se tudo estava em ordem e pronto para a luta. Não muito longe do parque, os Bentos, Ulisses e Amintas, Danilo e Marcela e mais 5 soldados recém-chegados ao crescente exército de Lucas, cavalgavam lentamente admirando a paisagem. Tinham literalmente dado uma escapadinha para passear pela velha São Paulo. Antes de deixar o acampamento, tinham passado por Lucas, que estava na cobertura do Teatro de Arena, fizeram os cavalos descer um barranco e deram no estacionamento do parque, tomando direção de uma descida suave que daria na avenida. Era aqui, nesse estacionamento, que se fazia a vistoria do Detran, disse Alex, um dos soldados. Os Bentos e soldados chegaram a olhar para o lado. O asfalto do estacionamento contava com inúmeras rachaduras, onde eras e matos saltavam, tomando tudo. Curiosamente, apenas a pista que dava acesso à avenida mantinha-se praticamente intacta, com pouco mato e o asfalto negro cobrindo o caminho. Quanto carro eu já não trouxe aqui, minha mãe? Continuou o soldado. Você foi despachante? Perguntou Amintas. Despachante mesmo eu não era. Eu era auxiliar. Foi meu primeiro emprego aqui nesse raio de cidade. Você não é daqui, então? Foi a vez de Marcela entrar na conversa. Não, minha linda. Eu não era daqui, não. Eu vim logo cedo dos cafundós do Judas pra cá. Na minha terra não tinha dinheiro e eu era doido pra ter minhas coisinhas, sabe? Ver esse mundo fashion de São Paulo que só chegava pela televisão. Amintas olhou para Ulisses e abriu um sorriso achando graça no jeito do rapaz falar. O grupo chegou ao asfalto da avenida. Um pouco à esquerda, viram os restos mortais do que fora um imenso Carrefour. À direita, viam a Praça Apecatu, que dava acesso a tantas outras avenidas e caminhos. Amintas e Ulisses ficaram indecisos por onde continuar o passeio. Foi o soldado Alex que levou o cavalo adiante e sugeriu tomarem a esquerda, rumo à ponte. Olha, se eu fosse vocês, ia para o lado do Jaguaré, que deve ser mais sossegado para um passeio. Por quê? Quis saber Ulisses. Porque se subirmos para a direita, podemos ir para a Praça Pan-Americana, sentido o bairro de Pinheiros, Largo da Batata e Teodoro Sampaio. Me disseram que Lucas e vocês passaram por uma chapa quente naquele lado, que vai ficando cada vez mais perto do Hospital das Clínicas. Melhor não arriscar, tem muito prédio, muito canto para emboscada. Como os demais Bentos pouco conheciam as peculiaridades do caminho, não contestaram. Agora, se formos para baixo, lá para depois da ponte, vamos cair no Jaguaré. Dá para fazer um passeio por essa avenida aqui e fazer um reconhecimento leve do território. Só queria era ter um protetor solar para atacar no meu rostinho, porque o sol está bravo. Protetor solar? Espantou-se Marcela. É, protetor solar e hidratante. Ninguém merece essa temperatura na cara. Amintas e os demais riram do comentário. Alex, e se formos por ali? O soldado olhou para onde apontava Bento Danilo. Ai, meu bem, ali a gente vai seguir para o Alto da Lapa. Tem muito prédio e casa velha. Cavalgando uma hora, vamos passar pela frente do Hospital das Clínicas também e chegar na Avenida Paulista. Acho que ir para esse lado dá azar. Deixa as coisas melhorarem. Tá bom, Alex, vamos passar pela ponte. Só não podemos é ficar parados aqui porque daqui 2 horas anoitecerá. Se vamos dar um rolé, tem de ser agora, determinou Bento Ulisses. Todo mundo está armado? Os soldados deram um tapinha em seus rifles em resposta à pergunta de Amintas. Marcelo e Danilo, como os Bentos veteranos, contavam com suas espadas de prata. Alex conduziu o grupo pelo asfalto rachado da Avenida Jaguaré. No minuto seguinte, viam-se cruzando o Rio Pinheiros sobre a ponte do Jaguaré. Lá embaixo, diante do queixo caído de todos, viam águas cristalinas descendo pelo leito e podiam distinguir, de quando em quando, grandes sombras escuras se locomovendo. Eram cardumes de peixes de muitos tipos e tamanhos. Caraca, não acredito nisso, explodiu o jovem Danilo. Dá até vontade de fazer um rapel daqui de cima. Se rolar uma folguinha arretada amanhã, não tenho dúvidas de onde me encontrar. É muito lindo, balbuciou Marcela. Amintas postou seu cavalo ao lado da benta de pele morena e cabelos longos. Quem é que precisa de uma paisagem dessa com uma formosura feito tu aqui do lado? A novata abriu o sorriso maravilhoso do qual era dona e ofereceu-o ao galanteio do veterano. Aposto que você diz isso para todas as bentas quando vem aqui. Não, não digo não. Você é a primeira e única benta que passa aqui. E também é minha primeira vez em cima dessa ponte. Mas quem sabe, com um acampamento permanente aqui do lado e com mais bentas despertando, quem sabe, disse Amintas, fingindo-se de sério. Marcela riu alto, chamando a atenção dos demais. Seu bobo, pensei que ia dizer que eu seria a primeira e única, mas você já está contando com as outras que vão chegar. Os dois estugaram os cavalos indo em direção de Alex, que chegava ao final da ponte. As árvores que tomavam o canteiro central da avenida tinham crescido ainda mais e seus ramos e raízes se esparramavam pelas pistas que serviram aos carros um dia. Danilo passou Alex e viu à direita surgir um complexo que trazia na portaria um logotipo conhecido. Era ali que funcionara no passado algum escritório da editora Globo. Repentinamente, lembrou-se de seu pai. Costumavam disputar a tapas os volumes da Galileu. Tinha também a Monet. Essa revista sempre ficava no criado mudo da mãe, debaixo do abajur bege. Um sorriso surgiu de soslaio quando lhe veio fresco na memória a menção ao bairro Jaguaré no expediente da revista. A redação certamente havia sido ali há 30 anos. Continuou com o cavalo. O som monótono dos cascos enchia a avenida. Parou quando chegou a 4 veículos abandonados. Provavelmente tinham se envolvido no mesmo acidente e terminaram ali engavetados, retorcidos e colados uns nos outros. O da ponta traseira tinha sido um Corsa Wagon. Os dois do meio estavam irreconhecíveis, tomados pela ferrugem e por trepadeiras que se aninharam em seu interior. O da ponta dianteira era uma Pathfinder. Ao passar pelo veículo da frente, reteve a atenção sobre a placa do veículo. Danilo sentiu um frio na espinha percorrendo seu corpo. Lia na placa que a Pathfinder era de Campinas. Apertou os olhos. A imagem de um parque veio-lhe à mente. Uma casa com um muro pintado de verde. Que era aquilo? Uma lembrança de Campinas? Como seria possível? Nunca tinha estado naquela cidade. Não que se recordasse. Cidade que conhecia como a palma da mão era Fortaleza. Fortaleza e seu calor intenso.